18197, isso para 2000 pés, ajuste na 014. Livre LS, reporte estabilizado. Voltará. Gol 1897, copiou o controle. Afirmativo, reportará estabilizado. Gol 1804, no solo 35. Tá livre o táxi, via Alfa e Juliette. O portão é 10. Alfa, Juliette, portão 10, gol 1804. Bom dia, Tantra 3517, sua identificação, desça para nível de voo 080, autorizado direto Ponce. 080, 3517, tá? Gol 1897, chame torre 186. 1897. Oi, Salvador, bom dia, 1897, marcador baixo travado. Bom dia, 1897, avistado o tráfego, o ajuste 1015, tá livre o pouso, não 10, o vento é 020 graus, 029. Livre pouso, na 10, gol 1897. Voo 1897 no solo aos 43, tá livre o táxi, Alfa e Juliette, o gate é o 03. Livre táxi, Alfa e Juliette, o gate é o 03, então frequente. Voo 1897. Alfa, bom dia, Alfa. Bom dia, Alfa 3171 na guarda, cópia, Guarulhos. Eu tô em 5 no 7, 2000 pés, ajuste 1 no 0, no 5, reposto estabilizado no LF. 2000 no 0, no 5, 35 no 7, pode voar a duna. Mantenha a chegada, 35 no 7. Vou manter 35 no 7. Boston 3171. Ainda negativo, que aguarde só mais um instante. Bom dia, 6570, desce ao 050, chegada Mari, Proad, Itabe. Chegada Mari, Proad, Itabe, para 5.0. Rei 517, complete a aproximação, chame torre 1186. 186, bom. Salvador, está 3597, bom dia. Bom dia, está 3597. Reporte com o trem baixo travado, ajuste 1 no 5. Trem baixado e travado no 0 no 5, ajuste, está 3597. Ok, tráfego avistado, tá livre o pouso, não no 0, o vento é 020 graus, com 1 nó. Autorizado o pouso, vista no 0, está 3597. E o TAN 3171, acabamos de receber aqui o plano, o senhor está pronto para cópia? Pronto. Está autorizado Guarulhos, o nível 360, prossegue pela Upper Zulu no meio até Belo Horizonte, e após BH Trivi, e após Trivi, Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0 com curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, e após Leda, Bridge. E em Bridge, intercepte a Upper Zulu no meia. Controle 120.8 e o transponder é o 5015, da 3171, né? Então, por gente, gentileza, corteja a autorização, apenas aguardando o nível 340. Correto, o TAN 3171, aguarde apenas a reautorização do nível 340. APSA 6570, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0, 1-5, reposta estabilizado na LS. Desça para 2000, comunicado, e reposta na LS. 7-0. Solo Salvador, 3-5-9-9, livrou, boa, 3-5-1-7. Alfa vai reportar no 2-0, 3-5-9. Zero, o restante da autorização permanece e para o pushback e assinamento, chame o solo 121.9. solo, Salvador, bom dia, azul 4069, sente da Golf. Afirmo. Pronto, cópia, prossiga.